Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Quando falamos sobre saúde bucal, os cuidados com a higiene e prevenção de possíveis doenças na região da boca são obviamente fundamentais para a sua manutenção. E a falta desse tipo de cuidado pode acarretar na perda dos dentes. Por isso, próteses dentárias têm sido fabricadas em maior escala e de maneira mais sofisticada para suprir a falta de dentes na boca. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre as próteses dentárias. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre próteses dentárias, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Saúde é o Tema. Isabel, bom dia. Bom dia, professor Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire. Sempre um prazer estar aqui participando desse programa que é super importante para a comunidade. E convidamos também para a conversa o professor do curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, Luciano Pérez. Luciano, também se sinta muito bem-vindo aqui ao Saúde é o Tema. Bom dia, Isabel. Bom dia, Daniel. Agradecer o convite, né, de vocês. É sempre bom estar divulgando nosso trabalho e levar informação para a população em geral, para que cada vez mais, né, a população tenha mais acesso a essas informações e que tenha uma saúde melhor. Bom dia a todos. Para a gente começar, eu acho que é necessário a gente saber o que é que são as próteses dentárias. Você pode nos falar o que seria isso, Luciano? Sim, prótese dentária, na verdade, é todo aparelho que a gente utiliza para repor alguma coisa que perdeu dentro da boca, né? Então, nós temos basicamente três tipos de próteses. A prótese total, que é a dentadura, que substitui todos os dentes da boca. E também, quando nós perdemos os dentes, a gente perde um pouco de osso. Então, essa prótese também, ela repõe um pouco desse osso, até para ajudar na estética do paciente. Temos a prótese parcial removível, né, que é aquela prótese a grampo, que tem um metal, que você, às vezes, algumas vezes, quando o paciente sorri, ele mostra o metal. E temos a prótese fixa, que é a coroa, né, quando o paciente perde um dente ou menos dentes, a gente consegue reabilitar esse paciente com essa prótese fixa. Então, basicamente, nós temos esses três tipos de próteses dentárias, além, logicamente, da prótese sobre implante, que, na verdade, são variações dessas próteses, não tem tanta diferença. A diferença é que, ao invés de fazer sobre dente, a gente faz em cima de implante. Mas a mecânica da prótese é praticamente a mesma. E como é que a gente sabe, assim, a gente vai no dentista e ele recomenda a prótese? Qual é a recomendação de uso de cada prótese? Quando é que cada uma é necessária? Sim. A prótese total, como o próprio nome já diz, né, ela substitui todos os dentes, que é a chamada dentadura. Então, aquele paciente que perdeu todos os dentes, ele vai ser um usuário de prótese total. A prótese parcial removível é um paciente que perdeu apenas alguns dentes, por isso que ela é parcial, e o paciente consegue removê-la para fazer a higienização dessa prótese. E a prótese parcial fixa é quando o paciente perdeu também alguns dentes, por isso que ela é parcial, mas o paciente não consegue removê-la para fazer a higienização. Então, essa higienização deve ser feita dentro da boca, como se fosse o dente, né? Com a ajuda de fio dental, escova e dentifrício, que é a pasta dental. E aí, existe um grupo dentário que tem tendência a precisar de prótese dentária? Não, na verdade, nós temos alguns mitos, né, na odontologia, que, meu dente é mais fraco, eu tomei muito antibiótico quando eu era criança, então meu dente quebrou. Isso, na verdade, são mitos, né? O que a gente tem que ter, na verdade, na realidade, o nosso intuito, na verdade, é não deixar o paciente chegar à prótese. Como que a gente faz isso, né? Educando esse paciente quanto à higienização da boca, a utilização de fio dental, a utilização de escova com uma pasta dental que seja fluoretada, né, que tenha flúor, Então, isso é o básico. Não há um grupo da população que é mais que tende a precisar de prótese. O que a gente faz o paciente precisar da prótese, na verdade, é uma má higienização. Então, aí tem uma cárie muito grande, aí ou ele perde o dente, ou precisa fazer um canal, tem uma obstrução muito grande, coloca uma coroa. Então, ou não escova o dente, ele tem uma inflamação na gengiva, chamada periodontite, e aí o paciente vem a perder esse dente, e aí sim, ele terá necessidade da utilização da prótese. Mas falar que tem algum grupo em específico que tenha uma necessidade maior de prótese, isso realmente não existe, é um mito da odontologia. Então, no caso, Luciano, a gente pode afirmar que a principal causa de um paciente precisar de uma prótese dentária é o mau cuidado com a saúde bucal? Sim, é basicamente um mau cuidado. Logicamente que tem alguns casos, né, como trauma, o paciente bate a boca, quebra o dente, sofre um acidente automobilístico, por exemplo, e perde os dentes, aí foi por trauma, aí não é uma causa que foi relacionada à higienização, né? Mas a grande maioria, a maior parte da incidência das próteses é quando eu tenho uma má higienização bucal. E muitas das vezes, eu não gosto nem de falar aqui, assim, que é culpa do paciente, porque muitas vezes ele não tem a informação sobre como cuidar corretamente da boca. E aí a próxima pergunta, Daniel, pode comentar também, que seria em relação a quais são os cuidados, que Luciana até já falou, quais são os cuidados para a gente evitar chegar a essa prótese, né? Que é uma coisa que Daniel sempre está falando por aqui. Todo programa que ele vem, ele fala de alguns cuidados que são necessários para barrar a periodontite, né? Que o professor Luciano falou que pode ser uma das causas. Aí vocês podem também elencar. Bom, esse é um assunto super importante, né, que está sempre ligado, né, e as necessidades de restaurações, necessidades de reabilitações em boca, está sempre associado, na maioria das vezes, né, com a uma falta de higienização adequada ao longo da vida da pessoa, e que em muitas situações, esse indivíduo, né, essa pessoa nunca recebeu, né, as orientações adequadas para que ele cuidasse plenamente da saúde bucal. Então, basicamente, né, a higienização, ela é feita com uma escova dentária, né, normalmente macia, pode ser de qualquer marca, desde que ela seja macia e ela tenha efetividade de limpeza, né, que ela seja trocada de acordo com o uso, né? Isso é muito individual, mas em torno de a cada 2 meses isso é feita essa troca, para que a escova ela sempre tenha a sua efetividade na escovação, utilizando sempre uma pasta fluoretada, né? Como o Luciano disse, sempre após as refeições. Né? Se tiver no trabalho, se tiver, eventualmente esqueceu a escovação, ou no trabalho não tem um local adequado, pelo menos, né, 3 vezes ao dia, né, logo quando acordar, logo após o almoço e depois antes de dormir, é fundamental que essa escovação seja feita de forma adequada. E também a utilização como complemento do fio dental. Né. Claro que a técnica, como se escova, uma orientação um pouco mais detalhada, né, seria super importante que cada um procurasse, né, o dentista, do posto de saúde, né, na unidade básica de saúde, o seu dentista particular, enfim, aquele que esteja mais acessível, para que as dúvidas, né, específicas, algum detalhe específico seja esclarecido por um profissional. Né. E a gente sempre falou, outras vezes, né, que uma boa higiene bucal, ela não só vai ter um impacto local, na estrutura do dente, né, na gengiva, né, que vai evitar cáries, vai evitar doenças periodontais, mas a instalação dessas doenças na boca, sobretudo a doença periodontal, já há muita evidência que há uma repercussão no corpo todo do paciente, no corpo todo do indivíduo, que é uma doença inflamatória. E essa inflamação que está ali na gengiva, ela fica por muito, muito tempo né, ela se cronifica. E essa cronificação na inflamação, ela faz com que o paciente ele possa ficar predisposto a outras doenças inflamatórias no corpo, ou se ele já possui alguma doença como diabetes, né, isso pode ser um fator que favoreça um descompensamento dessa diabetes. Né? E, além de tudo, há muita evidência atualmente de que a doença periodontal ela pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer na boca, e também essa doença periodontal, essa inflamação persistente na gengiva, ela pode também provocar um desequilíbrio dos micro-organismos no intestino do indivíduo. E esse desequilíbrio na microbiota, né, dos micro-organismos do intestino, isso pode refletir de várias formas, né? Pode ser assintomático, o indivíduo não sentir absolutamente nada, mas isso pode ter uma repercussão, predispor a algumas doenças sistêmicas, inclusive no intestino, ou podem ser sintomáticas, né, levando a desconforto, isso a quadros, né, repetidos, né, de desconforto, pode estar relacionado a esse desequilíbrio causado por uma inflamação distante, né, do intestino que está lá na boca. Então, os benefícios de uma saúde bucal, eles vão muito além da boca em si, né, mas sempre levando em consideração que a boca faz parte do nosso corpo, faz parte do todo, e o que acontece aqui na boca também vai refletir, ou pode refletir, no corpo do indivíduo. Né? E só fazendo voltando um pouquinho, né, o que o Luciano falou, sem dúvida alguma, a maioria absoluta, né, 99,5% ou mais, né, das reabilitações por próteses são decorrentes de perdas dentárias por cárie ou doença periodontal, né? Mas que a gente até comentou, que a gente nem usualmente nem comenta, porque é uma parcela muito pequena da população que pode ter algum distúrbio sistêmico que leva a perdas dentárias precoces, não em indivíduos adultos, mas algumas síndromes, por exemplo, algumas malformações dentárias, vão provocar perdas dentárias muito precoces, né? Pacientes na adolescência, por exemplo, já perdem os dentes, mas isso é uma parcela muito pequena, né, da população, no geral, de fato, que vai levar às reabilitações, à necessidade da reabilitação, à perda por cárie ou doença periodontal. Luciano, você tem algum comentário? Não, eu acho que é isso mesmo que o professor Daniel disse, né, que a gente tem que, quando a gente higieniza corretamente a boca, logicamente que os benefícios não só bucais, né, da região, mas sim do corpo todo, que a gente tem até algumas doenças, infecções no coração, né, que são decorrentes de bactérias que estavam na cavidade bucal, caíram na corrente sanguínea. Então, nas periodontites, né, principalmente. Então, quando a gente higieniza corretamente a boca, a gente está cuidando, como o professor Daniel bem disse, do corpo todo. E como é que a gente chega, Luciano, ao diagnóstico de que nós precisamos de uma prótese dentária? Qual é o médico, o dentista que procuramos e como é que é feito esse procedimento? Para fazer o diagnóstico, um clínico geral consegue fazer um diagnóstico correto da necessidade da utilização da prótese. Agora, para a confecção dessa prótese, para a reabilitação, o profissional, a especialidade é prótese, né, o profissional é o protesista. Dependendo da complexidade do caso, um caso mais simples, alguns profissionais que não têm também a especialidade consegue fazer essa reabilitação, só que em casos mais complexos, o ideal é procurar um protesista que fez essa especialidade, né, que fez especialidade em prótese, em reabilitar o paciente. Mas como que eu sei, né, que eu vou precisar de uma prótese? Procurando um dentista. Então o dentista vai avaliar Se houver uma destruição coronária, o que é destruição coronária? Da coroa do dente, muito grande, que não dê para fazer uma restauração, que seja de resina composta, aí a gente já começa a partir, né, para as onlays, que o pessoal comumente chama de bloco, e uma destruição maior ainda, nós teríamos que fazer a coroa, né, que aí a gente pode, tem diversos materiais que podem ser utilizados, metal e cerâmica, cerâmica pura, então isso não vem ao caso, mas se o paciente tiver uma destruição muito grande, o paciente tem que utilizar, tem que procurar um dentista para que ele faça a reabilitação. Quando o paciente perde um dente, aí sim, com certeza, ele vai precisar de uma prótese, né? Ou seja, uma prótese sobre implante, ou seja, uma prótese fixa, onde prepara os dentes vizinhos aonde ele perdeu para colocar uma prótese fixa, ou uma prótese parcial removível. Então, vai depender da quantidade de dentes que o paciente perdeu, da extensão da destruição da coroa do dente, para a gente poder indicar qual tipo melhor de prótese para esse paciente. E quem aplica a prótese? É o protesista ou um dentista ele pode aplicar? Não, a prótese ela é feita em duas etapas. Tem a etapa clínica e tem a etapa laboratorial. Então, o que faz? Vamos supor que um paciente chega para mim com um dente muito destruído, que está indicado uma prótese parcial fixa, que é uma coroa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que preparar esse dente, que eu preparo um desgaste do dente para que quando a coroa estiver sobre esse dente não cause nenhum dano, esse remanescente que a gente chama, que é o resto do dente que ficou. Então a gente faz um preparo específico para que a gente possa moldar esse dente e envia para um técnico de laboratório, o técnico que é o chamado protético, e lá ele vai fazer, né, essa coroa, seja ela de metal com porcelana, de porcelana pura, ele devolve essa prótese para a gente, essa coroa. A gente prova na boca do paciente, estando bem adaptado ao nosso preparo, a gente vai fazer a cimentação. O que é cimentação? Nós temos cimentos odontológicos, que são cimentos específicos, onde eu fixo essa coroa, cimento mesmo essa coroa no dente para que ela não saia mais. Na prótese total e na prótese removível é a mesma coisa. Eu vou observar como o paciente está, na prótese parcial removível, eu faço alguns preparos dos dentes, moldo, envio para o protético, que é esse técnico do laboratório, ele vai fazer os procedimentos laboratoriais necessários, devolve para nós a peça protética e nós fazemos a adaptação na boca do paciente. Então, sempre na prótese, nós temos um casamento, entre aspas, entre o profissional e o técnico do laboratório. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, envie sua pergunta para os nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre próteses dentárias e estamos conversando com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez, e também o professor do curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, Luciano Pérez. Luciano, quais são os cuidados necessários para fazer a manutenção de uma prótese dentária? Essa é uma boa pergunta, porque muitos pacientes imaginam que depois da instalação da prótese, que é quando o dentista entrega a prótese para o paciente, logicamente fazendo todos os procedimentos para adaptá-la da melhor forma possível, o tratamento já acabou. E não acabou, na verdade, né? Porque nós temos, além das fases de adaptação desse paciente à prótese, nós temos depois os retornos que têm que serem feitos. Da mesma maneira que você necessita, mesmo você não tendo nenhuma prótese na boca, você tem que ir ao dentista de 6 meses para ver como que está, se tem alguma cárie, como que está a saúde da gengiva, você também tem que ir, mesmo que você utilize uma dentadura, que não tem nenhum dente, você também tem que ir ao dentista para ele ver como está essa prótese. Por que que isso é importante? Vamos lá. Nós temos dois tipos de próteses, são a prótese total, que é a dentadura, e a prótese parcial removível, que ela, muitas vezes, ela é colocada a prótese parcial removível também, a prótese fica em contato com a mucosa. O que é a mucosa? A gengiva do paciente. E a prótese total fica toda sobre a gengiva do paciente, que é a mucosa. Como eu tinha dito logo no início do nosso bate-papo aqui, do programa, todas as vezes que o paciente perde o dente, o osso vai reduzindo gradativamente. E isso não para até o paciente virar óbito. Então, esse é um processo crônico que não para durante a vida toda do paciente. Então, o que pode acontecer? Com o tempo, o paciente fala, nossa, mas minha prótese era tão firme, ela está folgada. Por que que ela fica folgada? Porque antes a prótese estava bem adaptada. O que acontece? Quando o paciente passa muito tempo e ele começa a perder osso, a prótese não tem mais contato que havia antes. Então, essa prótese começa a cair, o paciente tem dificuldade para conversar, o paciente tem dificuldade para mastigar. Então, isso é corrigido facilmente, se a prótese logicamente não tiver nenhuma fratura, com algum procedimento que é o tipo de reembasamento, onde eu vou colocar uma resina nova nessa prótese para que ela fique firme de novo, fixe de novo na boca do paciente. Então, e outra coisa, isso tanto para a prótese parcial removível quanto para a prótese total. Quanto na coroa, também é interessante, porque a gente vai avaliar como está a adaptação dessa coroa, se está havendo uma higienização correta. Se não tiver havendo uma higienização correta, o protesista, que é o profissional, né, especializado em prótese, ele vai indicar, às vezes, algumas técnicas e alguns produtos para que o paciente possa fazer a melhor higienização dessa coroa. Então, os pacientes têm que ter em mente que de 6 em 6 meses, independente se ele utiliza prótese, independente se ele tem todos os dentes da boca sem nenhuma prótese, ele tem que fazer uma consulta com o cirurgião dentista para ele ver se há necessidade da troca dessa prótese já, porque a prótese, muitos pacientes também acham isso, que ele colocou uma prótese e a prótese vai até o final da vida. E não é assim. Então, a prótese tem um tempo de vida útil, a prótese total em torno de 5 anos, a prótese parcial removível dependendo também de 5 a 10 anos, e a prótese fixa, ela dura um pouco mais, mas isso não é garantia, porque também depende de como o paciente cuida dessa prótese. Então, quanto mais o paciente cuida da prótese, maior é o tempo de vida útil dessa prótese. Então, só um cirurgião especializado, né, cirurgião dentista especializado, que vai conseguir falar para o paciente, ó, essa prótese você já utilizou muito, os dentes já estão desgastados, a gente vai ter que fazer a substituição da prótese. Então, além disso, de haver essa falta de retenção que a gente fala quando a prótese cai, quando o paciente fala ou mastiga, às vezes o paciente pode ter algum trauma, né? Machuca a gengiva porque a prótese não está bem adaptada. Tem esse problema também que ele começa a ter dificuldade a mastigar porque o dente vai desgastando. Então, por isso que ele, 6 em 6 meses, tem que fazer um acompanhamento, porque quanto mais ele faz acompanhamento, mais dura essa prótese na boca. E o que é que pode acontecer, Luciano, se o paciente não for regularmente ao dentista? Além do que você já falou, né, sobre essa questão do osso, ele se perdendo. Existem outros problemas que o paciente pode ter caso ele não faça a manutenção correta da prótese? Sim. Uma das consequências desse osso perdido é quando o paciente mastiga, a prótese começa a bater nessa gengiva. Então, pode causar algumas lesões, né, de tecido mole, como hiperplasias, que é um crescimento do tecido mole, que depois apenas com cirurgia que ela é removida. Além disso, pode haver uma infecção na prótese, entre a prótese e a gengiva do paciente, por fungos, por exemplo. Então, quando ele vai e o dentista consegue visualizar que ele está com essa infecção, quando está no início, é mais fácil o tratamento dessa infecção por fungos, principalmente, que acontece muito nas próteses parciais removíveis e totais. Então, o paciente consegue se curar mais facilmente. Na prótese fixa, que é a coroa, o cirurgião dentista vai olhar como que está a adaptação, como eu já disse, né? Se a saúde periodontal, que é a saúde da gengiva ao redor dessa prótese, se ela está adequada, e como que está também essa mastigação desse paciente, né? A oclusão que a gente fala, que é a parte do dente que encosta na outra, é a parte oclusal, para a gente avaliar como está correto também, se não há nenhum desgaste, né? Como que está a eficiência mastigatória desse paciente com essa prótese. E além dos cuidados de ir ao dentista regularmente, assim como todos nós precisamos ter, quais são os atos caseiros que o paciente pode ter para manter essa prótese, assim, como é que é feita a escovação, é que você disse que com a coroa ela tem que continuar como se fosse, não tivesse, o dente não fosse perdido, né? Como é que é feito o cuidado em casa com essas próteses? Sim, além da coroa que você já disse, né, que eu tinha falado também, que o paciente vai proceder como se fosse passar o fio dental e a escovação como se fosse um dente natural. Na prótese parcial removível e na prótese total, que o paciente consegue removê-la da boca, todas as vezes que houver uma alimentação do paciente, na prótese total o paciente remove essa prótese, escova a prótese, tanto na parte interna que fica em contato com a gengiva, quanto na parte externa dos dentes, também da prótese da parte externa. Vai pegar uma gaze umedecida, uma fralda, um pano macio, vai umedecer e passar em todo o céu da boca, em toda a gengiva, para fazer a limpeza dessa região, porque já não vai haver mais dentes, que é uma prótese total, né? E outro cuidado que tem que tomar também é, quando estiver escovando a prótese, é bom que seja sobre uma bacia com água, ou se for sobre a pia, encher a pia de água. Por quê? Muitas vezes o paciente está escovando a prótese cai, e se ela bate na porcelana da pia, por exemplo, pode haver a fratura dessa prótese, vindo o paciente a perder a prótese, tendo que fazer outra. Tá? Na prótese parcial removível, quando o paciente tem alguns dentes que ele consegue remover a prótese, ele vai remover a prótese também após uma refeição, fazer a higienização dessa prótese em todas as áreas e, além disso, passar o fio dental e escovar os dentes remanescentes, ou seja, os dentes que ainda estão na boca desse paciente. Então, na prótese parcial removível, além da higienização da prótese, não pode ser esquecida a higienização dos dentes também. E quais são os benefícios gerados para quem usa prótese? Sim, para quem usa prótese, né? Nós temos diversos benefícios. Quando o paciente perde um dente, ele perde a chamada eficiência mastigatória, ou seja, ele não vai mastigar igual a quando ele tinha os dentes. Quando eu coloco uma prótese, eu restabeleço um pouco dessa eficiência mastigatória. O paciente volta a mastigar um pouco melhor, volta a se alimentar melhor, né? Então, a gente tem alguns casos de idosos que tem desnutrição, que perdeu todos os dentes e não utiliza prótese. Então, porque a nossa digestão se inicia na boca, né? Além disso, quando ele não consegue triturar corretamente esse alimento, ele pode ter alguns problemas estomacais, né, na digestão. Então, muitas vezes o paciente começa a se alimentar com alimentos mais pastosos, por não ter tanta dificuldade na mastigação. Então, a mastigação é uma. A fala é outra. Quando o paciente perde todos os dentes, ou quando o paciente perde os dentes atrás, que a distância entre a parte de cima, que é a maxila, e a mandíbula está diminuída, isso também interfere na fala do paciente, né? E, logicamente, temos a estética, que quando o paciente perde alguns dentes da frente ou todos os dentes, muitas vezes o paciente não tem mais uma vida social por vergonha de sorrir, por vergonha de conversar, então às vezes até se afasta da família. Nós temos casos, né, que o paciente entra em depressão porque ele não consegue mais ter o convívio social. E além da estética dos dentes, quando o paciente perde os dentes atrás, né, às vezes não precisa nem perder os dentes da frente para perder a estética, quando ele perde os dentes posteriores, a distância que eu tenho entre a maxila, que é a parte de cima, a mandíbula, diminui. Então, o paciente ficou com a boca mais murcha e ele aparenta mais velho do que realmente ele é. Então, nós temos esses três, né? Que são a mastigação, a estética e, além disso, os aspectos psicológicos que vêm junto com a perda desses dentes. A gente ainda não entende no assunto da manutenção. O paciente precisa tomar outros cuidados, por exemplo, com a alimentação. Existem alimentos que ele tem que evitar para manter a prótese, para conservar a prótese? Sim. A gente tem que entender e explicar para o paciente também que quando o paciente perde um dente, a prótese não vai suprir como se fosse um dente. Então, principalmente paciente de prótese total, que é a dentadura, paciente de prótese parcial removível, a fixa até que não, se for uma fixa pequena, de um dente só, até que eu não tenho tanto problema com a alimentação desse paciente. Porém, na prótese total, que é a dentadura, por exemplo, o paciente não pode comer alimentos muito duros. Vou comer um frango à passarinha, que morde o osso. Isso gera o risco de fraturar tanto o dente da prótese, quanto ter um trauma, né, um machucado na gengiva desse paciente. Então, a gente tem que entender e explicar para o paciente que as próteses têm limitações, né? Então, uma das limitações da prótese é a alimentação. O paciente não pode se alimentar de todos os alimentos que ele alimentava como antes, principalmente alimentos muito duros, que podem danificar a prótese e machucar esse paciente também. Sabe um aspecto interessante também, Isabel, queria tocar no assunto, mas que algo que a gente ainda vê, né? Talvez menos do que antes, mas ainda vê, por exemplo, vender dentaduras, né, em feiras livres, distribuir dentaduras por tamanho, né, C, M, G, a gente ainda vê isso, principalmente, talvez em capitais também possa ver, mas talvez mais interior, em época de campanha eleitoral, enfim, né, para tentar angariar votos. Mas isso não só em feiras livres ou distribuição gratuita, mas muita gente também, por conta, de ter um custo aparentemente mais acessível, digo aparentemente porque o dano pode ser grande, podem também, ter o acesso a essas próteses já feitas, né, em algum laboratório de prótese, de algum, né, técnico laboratório que não tenha esse cuidado, não tenha esse critério, não tenha essa consciência que de fato ele não deve fazer dessa forma. Então, quais os riscos, né, que um indivíduo tem em receber uma prótese, né, que não foi confeccionada por um dentista, que não foi feita sob medida para ele, e quais riscos ele pode ter, né, em relação ao seu uso contínuo? Eu iria. Desculpa, Luciano, eu ia perguntar justamente isso também, porque a gente está notando um fenômeno em lojas de varejo online, vendas de dentaduras assim produzidas sobre, não é sobre medida e com um preço relativamente mais barato. E aí justamente a gente ia perguntar quais são os riscos, se esse produto realmente é confiável, se não, quais são os problemas que podem ser arcados aí. Eu Olha, vou ser bem. isso aí eu nem sabia, Isabel. Isso aí, loja de venda online, realmente, aí eu não sou Online. mais. Você já é bem enfático, né, para os nossos ouvintes. Não, não é seguro. Nem um pouco. A gente tem que entender também, explicar para o paciente, que cada um tem um formato do arco, né, dental. Cada um tem o seu formato, tem uma angulação diferente. Cada um tem o seu tamanho. Cada um tem uma distância entre a maxila e a mandíbula, que é importantíssimo que eu falar daqui a pouco sobre isso. Então, todas as próteses são individualizadas, né? Isso que eu estou falando, próteses de qualidade. Próteses que são confeccionadas com o maior rigor possível. Então, para fazer uma prótese, por exemplo, a gente tem que fazer pelo menos duas moldagens, né, para que essa prótese fique bem adaptada, para que ela tenha retenção, para que ela não se solte quando o paciente conversa, para que ela não se solte quando o paciente mastiga. E isso não acontece quando eu tenho uma prótese que já vem pronta. Ou a prótese pode ficar muito apertada, ou a prótese pode ficar muito folgada. A prótese folgada, né, a gente já sabe, quando o paciente falar, quando o paciente mastigar, ela vai balançar dentro da boca, e isso é um desconforto muito grande para esse paciente. A prótese muito apertada, o que acontece? A prótese muito apertada, ela vai gerar lesões nessa gengiva do paciente. E além disso, a compressão dessa prótese muito grande sobre o osso vai causar, lembra que eu falei no início que o osso vai diminuindo ao pouco? aos poucos, vai aumentar a velocidade dessa reabsorção óssea, digamos assim que é o termo, né? Dessa diminuição do osso. Outra coisa, quando nós temos a oclusão, que é a mordida, então nós temos uma distância entre a maxila e a mandíbula, cada um tem a sua, isso é individualizado também. Se a distância entre a maxila e a mandíbula fica maior, os músculos mastigatórios não têm um descanso adequado. E quando eles não têm descanso adequado, eles ficam tensionados o tempo todo. E quando eles ficam tensionados o tempo todo, vai haver uma fadiga muscular. E isso também diminui a efetividade da mastigação. Ou seja, o paciente não vai mastigar igual ele mastigava antes, porque o músculo está cansado, não tem aquela força mais de antes da mastigação. Se está aumentado, nós temos uma articulação que é dupla, né? Que a mandíbula se liga ao crânio, que é aqui, perto do ouvido, que é chamada ATM, que é a articulação temporomandibular. Se o côndilo, que é a parte de baixo da mandíbula, fica fora dessa ATM, eu posso ter problemas articulares, então o paciente pode começar a ter dor nessa região. Pode começar a ter dor também muscular, porque o músculo está tensionado o tempo todo. E além disso, quando o paciente está em repouso, ele não consegue fechar o lábio corretamente. Então o lábio dele sempre fica um pouquinho aberto, parecendo que ele está sorrindo o tempo todo, que é chamado de sorriso permanente, que a gente fala. Quando a distância é menor do que o adequado, também temos problemas. Por quê? Porque para mastigar o paciente não precisa abrir mais a boca o tanto que ele abria, então ele abre menos, eu estou trabalhando menos o meu músculo. Quando eu trabalho menos o meu músculo também, eu vou ter uma hipotonicidade. O que é isso? A tonicidade do músculo diminui. Eu também diminuo a efetividade da mastigação. Além disso, o paciente fica com rugas e esse sulco que tem aqui, que é o naso geniano mais aparente, e isso vai dar uma aparência para ele de mais velho do que ele realmente é. Então, quando nós utilizamos próteses, né, os pacientes utilizam próteses que não foram feitas especificamente a eles, nós temos esses grandes problemas, que podem envolver até problemas articulares, que depois para curar, se ficar muito tempo, é difícil. Temos problemas musculares, além da diminuição da quantidade óssea, se ela estiver apertada, como eu já disse. Então, isso é totalmente não recomendado, né, que a gente faça a utilização dessas próteses, porque vai haver problema. O paciente pode começar a morder bochecha, pode começar a morder língua, dependendo de como tiver alinhado os dentes dessa prótese. Outra coisa também, a gente confecciona a prótese para o dente não aparecer nem muito nem pouco. Então, às vezes, o dente está aparecendo muito. Fica parecendo que ele tem uma aparência de dentuço. Agora, falando mais da parte estética, né? Ou o dente fica muito escondido, que dá uma aparência de mais idade para esse paciente. Então, além de aspectos estéticos, nós temos também os aspectos funcionais que vão prejudicar esse paciente. E aí, voltando para a questão do uso das próteses dentárias, o que é que acontece quando uma pessoa precisa usar a prótese, mas por motivos, assim, N razões, não vai no dentista com frequência ou não tem informação necessária, acaba não usando a prótese por um longo período de tempo, não coloca a prótese. Quais são os problemas que podem acontecer? Tá, a gente tem dois tipos de casos, então. Vamos supor que nós temos um paciente que perdeu todos os dentes e o paciente que perdeu apenas alguns dentes. Quando o paciente perdeu todos os dentes e ele precisa de uma dentadura, né, que é a prótese total, e ele não tem uma condição ou não tem de como chegar a esse tratamento, não tem condição, às vezes, de pagar um particular, mas lembrando que algumas unidades básicas de saúde, né, disponibilizam esse tratamento, então é bom também divulgar que nós temos diversas unidades básicas de saúde que têm o tratamento com prótese. Então, quem não estiver nos ouvindo e não tiver uma condição financeira, é tudo pelo SUS, tudo grátis. Mas o paciente que não tem condição de fazer uma prótese total, por exemplo, né, que é uma dentadura, aquela velocidade de reabsorção óssea que eu te falei, ela é maior do que quando o paciente utiliza a prótese, porque quando o paciente utiliza a prótese, todas as vezes que ele mastiga, está havendo uma compressão do osso, isso faz com que haja uma irrigação maior, né, eu vou falar uma movimentação de sangue maior ali, que diminui essa velocidade. Outro problema, o paciente não consegue mastigar corretamente, então muitas vezes ele fica subnutrido, por às vezes não conseguir mastigar corretamente, e quando ele não consegue mastigar, ele vai restringindo cada vez mais sua alimentação. Então isso tem um problema sistêmico maior ainda, que é a subnutrição desse paciente. Quando o paciente perde um ou dois dentes, vamos supor, e não procura, e não tem condição de procurar para fazer uma reabilitação com uma prótese parcial removível, uma prótese parcial fixa que seja, o que acontece? Os dentes sempre estão tentando encostar um no outro. Então, se eu perco um dente aqui e eu tenho um dente atrás, esse dente atrás vai migrar para frente tentando encostar em algum dente. Então, ele migra para cá. O dente que estava encostando nele, vamos supor que é de baixo, tá? E o dente de cima começa a descer porque ele quer encostar no dente de baixo. Então, eu crio um caos dentro da boca, um caos oclusal, digamos assim, que depois, para fazer a reabilitação, é muito complicado. Tendo, às vezes, até que extrair algum dente por conta disso, que não necessitaria se ele tivesse procurado, no momento certo, essa reabilitação. Então, quando eu tenho perda de alguns dentes oclo dentro da boca, fica muito complicado quando o paciente demora muito tempo a procurar essa reabilitação, porque a posição dos dentes depois, às vezes, inviabiliza um tratamento um pouco mais conservador, né? Que eu não tenha que extrair dente, que eu não tenha que desgastar muito esse dente para que eu consiga fazer a reabilitação. Então, é importante, necessitando de, perdi um dente. Vá, procure um dentista, unidade básica de saúde, para ver o que pode ser feito para a gente já fazer a reabilitação desse paciente. Inclusive a gente vai perguntar de novo a vocês onde é que a gente pode encontrar esses serviços de saúde mais para o final do programa. Agora eu também queria te perguntar, existem situações que podem provocar o desgaste da prótese, tirando o que você já falou sobre falta de cuidado e afins? Sim, o desgaste da prótese acontece principalmente em próteses totais e próteses parciais removíveis. Ou se fizer uma prótese fixa com resina, né? Metal e resina no caso. Porque os dentes da prótese também são de resina. Então, com o tempo, o desgaste é natural. Vai acontecer o desgaste. De qualquer maneira, vai acontecer o desgaste. Agora, quando o paciente procura o dentista, pode ser que algum dente esteja da prótese tocando mais forte em outro, ou até contra um dente natural. E quando há um contato mais forte desse dente da prótese com o dente natural, ou com o dente da prótese também, de outra prótese, superior e inferior, vai haver um desgaste mais acentuado e mais rápido desse dente. Então, quando há algum problema oclusal, né, que é o problema de mordida, ou quando a prótese está sendo utilizada há muito tempo sem ir ao dentista, o dentista pode fazer o que a gente chama de ajuste oclusal, para que esse contato mais forte, né, ele seja eliminado e o contato seja harmônico em toda a prótese. Isso faz com que a prótese tenha uma sobrevida, tenha um tempo de vida útil maior. Mas, como eu já disse, a prótese não é eterna. O paciente vai ter que trocar, uma hora ou outra, ele vai ter que trocar essa prótese por causa justamente do desgaste dos dentes. Tá? Então, o desgaste dos dentes a gente pode diminuir como? Consultando um cirurgião-dentista regularmente, né? E seguindo as instruções desse cirurgião-dentista. Tá? Então, quando a gente segue para não comer alimentos duros, que pode até fraturar o dente, mas desgasta mais rapidamente esses dentes da prótese. Então, tudo isso, essas recomendações, elas devem ser seguidas para que a vida útil da prótese seja a maior possível. E aí, agora a gente vai. Já está se encaminhando um pouquinho para o final do programa, mas a gente ainda tem tempo justamente para falar sobre o melhor. Serviços de saúde gratuitos que oferecem. A gente sabe que o SUS é um sistema que sempre está oferecendo diversos serviços. Onde é que o paciente pode encontrar esses serviços. E aí eu também passo essa pergunta tanto para Luciano quanto para Daniel, que ele está aqui em Pernambuco, então ele também pode dizer onde é que a gente pode encontrar exatamente esse tipo de serviço, e Luciano também. É, aqui, aí em Pernambuco, com certeza deve, com certeza há, né, unidades básicas de saúde, não são todas, pelo menos aqui na Paraíba não são todas, então tem algumas unidades básicas de saúde que elas fazem o tratamento reabilitador com prótese, né? Então aqui a gente tem algumas unidades básicas mais específicas, temos o Centro de Odontologia de Cruz das Armas, aqui, que é uma referência que nós temos do SUS para também para atendimento, todo atendimento, mas também com prótese, e várias unidades básicas de saúde. Então, quando você não sabe onde procurar, vá na unidade básica de saúde próxima à sua residência, a mais próxima, que com certeza lá eles vão indicar qual é a mais próxima para você. Então, isso facilita também você chegar nesse tratamento de reabilitação com prótese. Isso, exatamente. Né? A porta de entrada, né, no Sistema Único de Saúde são as unidades básicas de saúde. Então, o indivíduo, né, o beneficiário, ele vai procurar a unidade básica de saúde da sua área, da sua região. Procurando, vai ter a avaliação com um dentista, né, que esteja lá. E aí ele vai avaliar tudo isso, né, que foi complementado aqui, quais são as indicações de tratamento, né, o que precisa ser feito, o que pode ser resolvido naquela UBS, né, e aqueles casos que precisam de um tratamento mais complexo, um pouco mais complexo, vai ser encaminhado para um centro de especialidade odontológica. Aquela pessoa que não tem o cadastro, né, pode baixar o aplicativo do ConectSUS, né, ir lá no Rede Saúde, acho que vai ter a opção lá de saúde bucal, aí a partir dos dados que tiver lá em relação ao seu endereço, né, local onde mora, vai indicar para a unidade de saúde mais próxima para que ele procure, né, vai ter um agendamento, ele procure a data que foi agendada, para que ele possa ter a melhor avaliação e aí sim proceder ao tratamento que está indicado. Né? É que é importante também dizer que há um Plano Nacional de Saúde Bucal, né, uma Política Nacional de Saúde Bucal, ela foi criada lá atrás, em 2004, né, chamada Brasil Sorridente, 20 anos, né, 2024, e ela foi ampliada. Agora foi sancionada no início de 2023, estava tramitando no Congresso Nacional em 2022, e isso amplia, né, o acesso e amplia de forma que o número de unidades básicas de saúde foi aumentado, que alguns municípios que não tinham terão, né, ou têm ou vão ter unidades básicas de saúde, além também do Centro de Especialidades Odontológicas, que são os centros onde se faz o tratamento mais complexo. Né? Então, isso é super importante, sendo um ponto super importante também que cada equipe de saúde, né, vai ter um dentista, então as unidades básicas de saúde, todas elas atualmente devem ter um dentista que faça parte da equipe, né, e faça as avaliações, pelo menos um, né, que faça parte da equipe, que façam as avaliações dos usuários que necessitam. Certo. E antes de a gente finalizar, eu passar a palavra para cada um de vocês dois fazer a fala final, eu tenho mais duas perguntas em relação à coroa dentária, Luciano. Existe algum, assim, essa pergunta vale tanto quanto a prótese total e a parcial, que é o paciente, quando ele aplica a prótese e tem aquele tratamento de adaptação, ele vai ser acompanhado apenas pelo dentista ou ele precisa ser acompanhado por outros especialistas? E em relação à coroa dentária, existe algum impedimento para que o paciente volte à sua rotina ou a partir do momento em que ele aplica a prótese, ele pode levar a rotina normalmente? Tem algum impedimento, alguma implicação desse tipo? Tá, quando o paciente faz a utilização da prótese parcial fixa, né, que é a coroa, quando ele coloca a prótese, não tem problema nenhum, se ele estiver se sentindo bem, logicamente, o cirurgião-dentista vai fazer o ajuste da oclusão, né, que é da mordida para não ficar alto. Se ele estiver conseguindo passar o fio dental tudo certo, não, tá tudo, já pode sair de lá sem problema, não precisa, só daqui tantos dias que eu vou comer alguma coisa mais rígida, não. Isso não tem problema. Colocou a prótese, já cimentou a coroa, tá tudo bem, tá se sentindo bem, não tá sentindo que tá alto. Se tiver que sentindo que tá alto, saiu de lado, sentindo que tá alto, já marca já pra voltar pra fazer o ajuste, tá? Porque isso pode alterar toda a mordida desse paciente. E além de causar algum problema na raiz desse dente. Então, saiu do consultório já sem problemas, já pode, é a vida normal. Quanto à prótese parcial removível e à prótese total, principalmente prótese total, o paciente que nunca utilizou, quando ele termina, né, tá fazendo, instalou a prótese hoje, faz instalação, né, quando o dia que entrega. Não acabou ainda porque o paciente pode sentir alguma dor, ela machucando, então ajustes devem ser feitos, que são feitos pelo cirurgião-dentista. A gente pede ao paciente para que ele não faça por conta própria, porque às vezes ele pode desgastar demais e a prótese fica caindo. Ah, então é um problema que nós temos. Às vezes o paciente mora longe, tem dificuldade de chegar no consultório, ele faz algum. Então a gente pede que não faça, para que a gente faça o mínimo desgaste possível, para que o paciente não tenha mais dor, para que o paciente consiga utilizar essa prótese, tanto a removível quanto a prótese total. Então no início o paciente, rapidamente, né, tá quase acabando, vai ter dificuldade para falar, vai ter dificuldade para mastigar, vai ter dificuldade até para engolir. Então, esse é o período de adaptação que a gente fala, que o paciente se adaptar à prótese. Ele pode morder bochecha, pode morder língua, pode ter náusea. Tudo isso é comum acontecer. E quem acompanha isso é o cirurgião-dentista. Agora, um paciente que utiliza prótese total, nunca utilizou uma prótese total, com dificuldade muito na fala, ele pode procurar um fonoaudiólogo, que ajuda bastante na adaptação nessa da fala, para ele falar novamente corretamente, porque ele fala meio chiando no início, porque na verdade nós temos dois corpos estranhos, né? Quando é uma prótese total superior e inferior dentro da boca. Então, realmente no início ele sente muito. Então, se ele tiver a condição de procurar um fonoaudiólogo, ele volta a falar normalmente mais rápido, tá? Mas as questões quanto a ajuste da prótese, tá machucando a prótese, não conseguindo mastigar com essa prótese, tudo isso é o cirurgião-dentista que realiza. Agora eu vou passar a palavra para o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e também colaborador de saúde ao tema, Daniel Pérez, para fazer uma fala final aqui para a gente. Isabel, então eu quero agradecer, né, mais uma vez o espaço, né, que a Rádio Paulo Freire deixa para a odontologia falar de temas importantes para a população de uma maneira geral, né, e agradecer também ao professor Luciano por essas grandes explicações, né, essas belas explicações que ele fez aqui durante o programa, durante esse bate-papo. Sem dúvida alguma, vão ser bastante úteis, né, para a população, sobretudo aqueles, né, aquelas pessoas que usam, né, ou que têm alguma indicação de uso de próteses dentárias. E desse meu bom dia, né, e mais uma vez o agradecimento a esse espaço deixado pela Rádio Paulo Freire. Muito obrigada, Daniel, por mais uma vez trazer essa discussão sobre odontologia e saúde bucal aqui para o Saúde é o Tema. Eu passo a palavra agora para o professor de odontologia da Universidade Federal da Paraíba, Luciano Pérez, para fazer também uma fala final. Obrigado, Isabel. Obrigado à equipe da Rádio Paulo Freire pelo convite, o professor Daniel. Para a gente falar um pouco, né, sobre saúde bucal, que é tão importante. E ainda bem que está sendo visto, né, como uma prioridade. A gente teve alguns aditivos, né, nesses programas de saúde bucal. Então, isso vai facilitar a população, né, ter acesso a esse tipo de tratamento. E Quanto à prótese, o que eu recomendo, que eu falei durante todo o programa, é procurem uma unidade básica, procurem o seu dentista. Não deixe para depois, porque depois pode ser que o tratamento seja muito mais complexo do que você necessita agora. E mais uma vez, agradecer, né, a Rádio Paulo Freire, que é uma rádio importante aí de Recife, está dentro da UFPE. Eu também já fui professor por alguns meses da UFPE. Então, é só o sentimento de gratidão. E o que vocês precisarem, enquanto tiver alguma coisa, pode me convidar, que estou à disposição de vocês. Com certeza, Luciano. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu tenho certeza que a discussão vai ser muito útil para diversas pessoas que não tinham essa informação. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro mais uma vez que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé e João Pedro Rodrigues, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Tauan Batista. A coordenação de transmissão e streaming foi de Igor Cabral e a edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.